esperando ele fazer isso na guitarra. Sim. Mas quantas vezes? Duas. Para eu fazer. Tá. Pega daí, pega daí. Let's move.